pra nós criou. Boa em cada passo certo e um point, causando sempre o ideal. Ele frita as decepções, como é mostrar ao perdido o caminho certo, dizendo que o fim de tudo está perto e Jesus breve irá voltar. Como é ser mensageiro do reino divino, pra entrar no céu se fazer de menino, fazendo bem, isto que é bom.